Renato Nesta para a semana que está. Boa noite, 56, decolados 42, controle 1208, bom voo. Controle 208, boa noite, 56. Bravo Eco Romeo, vou na proa de Duna, descendo 2000 pés. Duna 2000 pés, Bravo Eco Romeo. Controle Salvador, eu vou, noite 56, boa noite. Contato radar na decolagem, sobe 390, sai da PUCA. Sobe 390, perfil da PUCA, voo no 856. Prossiga. Pra pôr em Salvador, passa no pitou a sua agora. Gente, vento no 00 grau, 069, confirma intenções de pouso. Passa do Graia. Gente, conforme solicitado, reporte no solo, vento no 00 grau, 069, guardião 07. Passa na solo, ciente das condições do guardião 07. no 856, chama o centro Recife, chama o 2545, alterna no 2685. Um tempo, gentileza, foi copiado, tem recordado? 12545, alterna no 2685. 12545, 2685. Para o táxi, está com 189 a bordo, 3 horas e 4 horas de autonomia, alterna Galeão. Copiado, Galeão, 4 horas, 189, autorizado o táxi, parte principal, Índia Alfa, ponto espera, torre 1 no 8.62. Pátio, Índia e Alfa, no ponto espera, 1862, é boa, 9.0. Seu solo foi 849, frequência livre, boa noite. Bravo Eco Romeo, autorizada final da ILS foi para a pista 10, reporte estabilizado, localizador. ILS 10, informado estabilizado, produto do Bravo Eco Romeo. Bono 776, desça 3.000 pés, ajuste o 0019. 3.011, Bono 776. Salvador, boa noite, é o Gol 940, ponto espera da 1-0, pronto. Boa noite, Gol no 940, tem condições de decolagem imediata? Afirmo. Gol no 940, livre decolagem imediata 1-0, vento no 1-0 grau, 0-6 nós. Alinho decola, 940, Gol. Bravo, é com 776, redução indicada 200 nós. Voo no 776. Na escuta no 776. Reduz a indicada 1809. 1809 reduzindo voo no 776. Voo no 776, sob vetoração, mantenha presente pro limite ao curso localizador. Mantenha presente pro limite do curso localizador, voo no 776. Bravo Eco Romeo. Prossiga. 4360 da presente, senão eu vou ter que descontinuar a sua aproximação, ok? Continuar 360, né? Tá. Bom trabalho, boa noite. Já do localizador, Bravo Eco Romeo. Controle externo 1700, Bravo Eco Romeo. Controle, muito boa noite, Gol 940, decola na Arbor. 970, boa noite, contato radar, só 360, sair da Arbor. Só 360, 940. 776, intercept neta pronta, autorizado final do ILS, reduz a 1709. Pode confirmar pro Gol 970? Desce a 2000, intercept nesta proa, reduz a 1,70 nós. 2000 nessa proa, reduzindo para 1,70, gol Boa noite, Bravo Eco Romeo. Tem livre pouso 1-0, vento no 1-0 grau, 06 nós. Livre pouso, Bravo Eco Romeo. T76 reduza para aproximação. Seguindo o Papa Charlie 12, passando externo agora com 105 de ground. Complete ali acima da torre, 1986, bom pouco. Gente, vai completar 1486, reduzindo o máximo aqui, o gol 1776. Gol no 776, 4 milhas externas, para o trem baixar de checado. Sente gol no 776, continue a aproximação número 2 para pouso. Sente gol no 776. Bravo Eco Romeo, solo ao 59, direito no 219, boa noite. Chiné 6143, boa noite, acione identificação desta 4000 pés, ajuste no 011, chegada bom. Bruno 776, vento no 1, 0 grau, 079, sem livre pouso, pista 1-0. Livre pouso na 1-0, gol 1776. Autorizado, reporte para o táxi. Pátio aí à sua esquerda. Pode prosseguir via Juliette, ingressar à esquerda novamente para o pátio 3. 1260, 1238, muito obrigado, bom trabalho. Bom feriado. Obrigado, igualmente. No 776, solo 02, direito no 219, boa noite. Direito no 219, boa noite, no 776. Solo, boa noite, bono 2, no 776, Bruno. No 776, taxas, Alfa, reporte para o ingresso, parte principal. Alfa, reportará para o principal, no 776. Geralmente tem no pátio 3, sim. De acordo com o estado dos dois pátios, quem não tiver avistamento, não toque nem pra ela. Eu aviso aqui. Campinas, 3 horas, 174, já táxi de alfa, ponte para a pista 0, torre 18, decimal, pé 12. Ponte de alfa, 1, 2, 0, 18, 6, obrigado, boa noite, bom dia. Boa. Salvador, para o táxi, 567, 0, autonomia 3 horas, 49, alterna Campinas. Copiado, Campinas, 349, 170, prossiga seu táxi, biopático principal, Indy Alfa, ponte espera, torre 18, decimal, 62. Táxi via Juliette para o gate 04. Juliette 04, dono 776. Gono 273, além da coluna 0, vento no 00 grau, 07 nós. No 273, da cola 207, chame controle 1208, bom voo. 120-1098, voo 1273, boa noite, obrigado. Boa, só que é 1208. Ok, 10-0 aí. Bota perto da 1-0, voo 1-567. 1-567 a linha e mantém 1-0. A linha mantém, voo 1-567. Controle Salvador, voo 1273, passa 2000. 1273, contato radar para 360, saída da EL. 360 da EL, 73. No 567, livre da colagem 1-0, vento no 00 grau, 099. Livre da colagem, estou no 0, bom. Meia 143, esse é 2000, autorizado final do ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000, reportará estabilizado no ILS X-Ray, 6143. 567, decolada, zona 0, controle 1208, bom voo. 208, boa noite. Da Uniforme. 218, boa noite, acima a indicação dessa 4.000 pés na proa de toque, ajuste 109. Descida para 4.000 na proa de toque, inscrito 528. 1-0-9. Boa noite, eu vou no 567, eu coloco o urbano à direita. No 567, boa noite, contato radar só 360, saída árvore.